vida tá fácil e que é só brincar divertido, colorido por aí. Sente no muro da esquina que você vai ver alguém tremer. Se não for de frio ou de fome, é de alguém que ele tem que se esconder. Se você pensa que a coisa tá certa e que nada faz mal pra ninguém, sente no muro da esquina que você vai ouvir alguém gemer. Se não for por uma faca nas costas, é de dor ou solidão. Se você sente falta de alguma e na noite não consegue dormir, vá de madruga no muro da esquina que um vagabundo você vai encontrar. Seja ao lado dele, você quer ele tentar lidar. Coisa tá certa e que nada faz mal pra ninguém. Vá até o muro da esquina que você vai ouvir alguém gemer. Se não for por uma faca nas costas, é de dor ou solidão. Se você sente falta de alguma e na noite não consegue dormir, vá de madruga no muro da esquina. Vagabundo você vai encontrar.